Dino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Estamos começando mais um Filmes! Eu sou Evandro e aqui comigo temos o Kotaka! Você podia ir nesse lugar? Lá em frente, não dou moral. Temos o Zeist! Você foi um cocô. Temos o Kariba! Adrian! E hoje, nosso convidado, temos o Eunuco lá do Vale dos Enxutas. Seu maconheiro. Seu maconheiro. Maconha faz mal. Faz mal. Então, galera, estamos aqui reunidos hoje para falar mais um Vida e Obra. Hoje com o mito Sylvester Stallone. Vamos falar todos os filmes dele naquela nosso episódio. Nosso modo peculiar. Aquele nosso modo que ninguém faz falta, simplesmente vai abrindo a página dele no IMDb e era isso. Então vamos começar lá com essa porra. Que delícia, cara! Kodoka, pra galera primeiro, por que que ele tem a boca torta? Enquanto eu tô aqui tomando sei lá, porra. Quando eu tô tomando taipava aqui, vocês falem sobre a vida do... Cara, eu tinha visto que isso foi na cesariana dele, uma coisa assim, cara. É, nasceu de fórceps, né, cara? É, então, o médico meteu o fórceps na cara dele. Porra. Sai, porra! Aí o médico morreu. Que diabo que é isso, que eu não sei. Morreu com uma facada, né? Tipo, alguns minutos depois. Mas... o guri nasceu com uma faca na mão já, né? Cravou no médico. Mas foi, cara. Disse que foi o Forceps mesmo, tal. Cara, olha o primeiro parágrafo da Wikipédia. Sylvester Gardenzio Stallone nasceu em Nova York, filho mais velho de Frank Stallone Jr., um cabeleireiro. E Jack Stallone, uma astróloga, ex-dançarina e promotora de wrestling pra mulheres. Caralho, cara. A história dele realmente não dá pra dizer que é normal. Não, né? Ah, realmente, a sua mãe sofreu complicações durante o parto que obrigou as obstetras a usarem dois pares de fórceps durante seu nascimento. Caralho. Era um puxando ele e dois batendo um tambor tribal pra ele sair, sabe? Tô se fudendo, vou sair daqui porra nenhuma. Porra, velho, é. Se vê, cara. Esse daí literalmente lutou pra nascer, né? Sim. Uhum. Não, então, ele viveu seus cinco primeiros anos na cozinha do inferno, hein, cara? Então... É, exatamente, cara. Ele é o demolidor do mundo real. Isso que ele olha já aí, a Marvel perdendo demolidor. A... Ele já teve a Marvel perdendo a oportunidade de botar o Stallone pra fazer o bazooka aí. Tem noção, cara. O pai cabeleireiro, a mãe astróloga, o bicho entortaram a cara dele no nascimento e, cara, o que o cara fez, né, mano? Uma astróloga promotora de wrestling feminino? Que mais que vocês... Estão lendo aí na Wikipedia. Não, ele tinha bom, o primeiro papel no primeiro papel dele foi o filme pornográfico The Patty Etiquette and the Studs. Que depois foi era... chamado O Garanhão Italiano. Ah, o Garanhão Italiano. É. Isso já nos anos 70, né, cara? Uhum. Isso foi anos 70. E ele só ganhou, tipo, $400 juntando os dois dias de trabalho. Caralho, né? Não dá pra comprar nada, né? Ah, não, 400, aqui 400 no Brasil dá pra comprar uma casa. Aqui no Brasil dá pra você comprar metade da ilha de, daquela ilha do Pará, mas metade de Marajó dá pra você comprar com esse valor. Cara, deixa eu ver se tem alguma coisa que se diz alguma coisa aqui sobre se ele tem alguma formação, alguma coisa. Deixa eu ver o que tem aqui. Vixe, ensino fundamental. Acho que nada, né? Nada, não, cara. Com 16 anos, a mãe dele parece que tirou da escola, não sei o quê. Ah, não, ele foi pra uma academia militar. Teve se... universidade, é. Não, eu não quero estudar. Eu tava vendo se tinha alguma coisa de teatro, assim, ou sei lá. Um... Não, eu até ontem. Pelo amor de Deus, né? Bem, lá, analisando as atuações do senhor Stallone, dá para se concluir que não. Sei lá, vai, né, cara? Tipo, nem o... Os caras meio... Tem alguma história maluca, tipo do Nicolas Cage lá, que se veste... Se vestiu lá de irmão mais velho pra bater nos bullying dele, né? Cara, ele não ia conseguir interpretar um outro cara, velho. Não ia. Ah, cara, se Stallone estudou foi na Universidade Federal da Escola da Vida de Nicolas Cage. Ah, mas aqui diz que ele fez no desespero de ser despejado, ele fez isso do o garão italiano, cara. Ah, por isso que ele topou fazer o bagulho. Eu nem vi, alguém assistiu isso, não? Não, melhor não. Quem viu disse que ele nem participa da cena de fora, tá ligado? Ele é quase, tipo, figurante quase, assim. Uhum. Ser figurante de filme pornô é triste, né, cara? Sim, vai ser o quê? Vai ser o corno com o cold do outro bagulho? Ai, cara, deixa eu ver uma coisa. Ele devia ser aquele. Ele devia ser aquele cara que chega na hora e fala: você está gostando, próprio? Isso aí, come essa vadia. Ah, então, deixa eu ver uma coisa aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem que até 1976 ele atuou numa porrada de filme que ele não foi acreditado. É verdade. E num dos filmes, as cenas que ele fez foram deletadas, você tem ideia. Clute, ele participou do filme do Woody Allen, cara, porra. Até que ele tava na merda, morando na rua, e fez o roteiro de Rock, cara. Não, peraí, ele fez, em 75 ele fez Corrida da Morte, cara. E ele até que aparece bastante nesse filme, cara. É, eu nunca vi o original, cara. Também não. Eu não vi nem uma versão nova com coisa. Com o Canadá e tudo mais. Ele é o Joe Viterbo Metralhador, quer dizer, é um italiano estereotipado, tipo, da máfia, que tem um carro que é tipo um carro da máfia com as metralhadoras, igual do da máfia. Cara, é muito estereótipo, fodido, cara. Cara, Corrida da Morte é corrida maluca com morte, mano. É o Rock and Roll Race, né? É um Rock and Roll Race. Só faltava botar um Dick Vigarista com um cachorro que come gente. Pronto, a corrida maluca. Mano, que não, tá errado. Tá muito errado. Tem um facolão no carro, velho. Sim, cara, sim. É, tem um canivete de 2 metros no carro, cara. Manda imagens que minha internet tá uma merda, eu não consigo abrir. Meu, esse Corrida da Morte original era foda, porque os carros eram tipo temáticos. Era tipo Corrida da Morte, tipo Corrida. Corrida maluca. Corrida maluca mesmo. Olha as metrancas que tem no carro dele. Nossa, cara, que isso, velho. É aquela Tommy Gun, tá ligado? Sim, exatamente. É, caraca, e o pior de tudo é que ele usa um capacetezinho tipo assim, Speed Racer. Puta Speed Racer. É o Peter Perfeito, cara. Cara, que vibe, velho. Corrida da Morte. Corrida da Morte. Aí depois ele fez Cannonball também. Sem crédito. Sem crédito. Eu acho que foi o primeiro filme que o Jack Chan fez aqui fora, cara. Ah, é? Caraca, olha só a capa do Corrida da Morte japonês. Putz grila. É o Cannonball fez com o David Carradine de novo. David Carradine era o Frankenstein original. Vamos ver a capa. Nossa, meu cara. Deus. E os caras foi ele, que ele é tipo personagem terciário, tá ligado? Esse filme deve ter saído 10 anos depois no Japão, né? Então o Stallone já era conhecido. É, pra colocar ele ali em evidência, tipo, ô, oh, Stallone, né? Stallone. Tipo, nossa, o cara é o principal do filme, velho. É tipo aquele filme da Xuxa, tá ligado? Que ela era um personagem muito secundária. Aí bota, quando ela viu o famoso, colocam ela na frente do Antônio Fagundes lá e do cara. Não, é igual tava passando, tava assistindo o Vingador do Futuro hoje, né? E aí eu lembrei que, porra, o SBT, eu acho que... Não anuncia fosse... como filme da Sharon Stone, né, cara? É, a Sharon Stone anuncia ela como principal, assim, tipo, ela não... Aí eu lembrei que uma vez fizeram essa mesma falcatrua numa participação dela na Loucademia de Polícia. Acreditaram, ai, Steve Guttenberg e Sharon Stone. Eu disse, porra, Sharon Stone, ela, tipo, ela dá um oi, assim, numa parte do filme, sabe? Vai fundo, eu não faço compra aqui. Vamos pular pro que interessa, né, cara? Vai, ah, rock? 76, cara, 76, rock. E na boa, eu acho que tá no top 3 da carreira dele. É, não é muito difícil também, né, se tá no top 3, assim. Cara, o filme é ruim, mas o filme era uma novidade. É bom. O filme é bom, eu cara. Eu acho que é um drama foda, cara. O filme é bom, mas sabe por que o filme é ruim? O filme é tipo a história daquele seu amigo que só se fode e senta no boteco contigo e bêbado conta a história da vida dele. Tu fala, caralho, sujeito, que merda, hein? Continua bebendo. Aí, de repente, alguém pega essa história e transforma em filme. Tipo, porra, é história de vida de merda de um candango. Não tem nada de engraçado pra você ver num filme. Não. É pesado. É a história de Stallone, cara. A história de Stallone tava fudido, fez um... Conseguiu... Tanto que depois que a gente vai falar do Rock 6, ainda é a história da vida dele. Ainda. Lembrando do passado, né, que foi glorioso, mas hoje tá na merda de novo. Porra, meu, o... Cara, eu soube que é inspirado numa história real, assim, né? E agora não lembro quem foi o cara, não sei se foi o Ali. Não lembro quem que... Não, ele viu... Ele viu uma luta do Muhammad Ali com um cara lá qualquer e falou, pô, isso, o Ali que eu vou fazer um filme com isso. Um maluco qualquer aí e. Uhum. E fez a mesma coisa. Foi um cara. É. Ele só colocou o cara nas mesmas condições que ele tava e fez um tipo um puta drama da hora, assim, que tem, sei lá, acho que é uma das maiores histórias de superação que a gente tem no cinema, assim, né, cara? Tipo, de voltados pra esporte e tal. O legal é que ele queria participar do filme e não queria deixar, né, cara? Eles queriam só comprar o roteiro dele, né? Paga 125 mil, cara, pagaram no... Queriam oferecer no roteiro, velho. Aham, e ele disse... Depois eles ofereceram 250, depois 350 ele recusou. Ele falou, não, eu quero participar da porra do filme, velho. Acho que ele viu que quanto mais eles ofereciam, então mais chance ele teria, assim, de... Estabeleceu uma carreira pra e tal. Mas quem será que ia ser o Rock, cara? Você quer ser tipo o Burt Reynolds, cara? Imagina, ia ser genial, aquele bigodão. Ah, é que, sei lá, eu acho que Rock tem, como foi ele mesmo que escreveu e tal, é muito a cara dele, tá ligado? Tipo, o jeito de tá fudido e ser meio debilóide, assim, ele soube... ele soube fazer muito bem o papel, né? Porra, velho. Não tinha o que imitar, ele só foi ele mesmo ali no meio, sem saber falar direito, com a boca torta ali, parecendo meio retardado. Tentando falar algo profundo, mas só fala bosta, né, cara? Não entende, né, cara, o cara tá falando. Mas agora eu tava lendo isso aqui, né, cara, ele vendeu o cachorro dele por 25. E aí depois que os caras compraram o roteiro e deixaram ele estrelar... Ele comprou o cachorro de volta, só que o cara não queria vender, ele ofereceu 15 mil... 15 mil, cara, pelo cachorro que ele vendeu por 25. Puta que pariu, velho. O cara sabe usar o dinheiro, né? Ele queria aquele cachorro de qualquer jeito, cara. Ele não queria desfazer do cachorro. O cara deve ter ficado muito feliz, o cara que comprou dele primeiro, velho. Aí, ouvintes, se alguém te oferecer um cachorro por dinheiro, você compra, hein? Nunca se sabe o futuro, amigos. Investimento a curto prazo. O cara tá desesperado, assim, querendo... Vender o cachorro, sei lá, pra comprar droga ou pagar a puta, compra, aceita. Ela tá com o cachorro bem. Ah, mas é bonito isso, mano. Não sabia dessa história dele assim. Ó, o cachorro. Sim, sim. Eu adorava esse cachorro, cara. O cachorro não participou filme depois? Não lembro se tinha alguma não coisa assim, sei, não. Não sei, cara. Se não, tem... Depois... É, ele aparece com alguns bichinhos, não aparece? Que ele chega no apartamento dele... Ele tem uma tartaruga, tem uns periquitos, uns passarinhos. É, ele é tipo um cara assim, mano. Ele usa os bichos por causa da Adrian, né, cara? Exato, ele usa pra chegar nela, tá ligado? E ela... Ela beira o autismo, essa guria, né, cara? No filme. E muito, né, cara? E o Poli, não, vai lá. Ele não quer nada com você, é uma magrela, não sei o quê. Olha, botando ela pra baixo direto, cara. Rock é um filme sobre retardo mental, né? Porque esse amigo dele é completamente retardado. Todo mundo, né, cara? O cara mais foda realmente é o Apollo, cara. Sim. É. Eu lembro até da referência do Chris que fala, né, que ele gostava de ver rock. Tipo, o pessoal negro gostava de ver rock no cinema porque era um dos poucos filmes que eles podiam ver um cara negro batendo num cara branco. Devia chamar o filme de Apollo, né, cara? Eu acho genial falar isso. Não, eu ia falar, pô, o rock eu acho massa, cara. Mas, tipo, é que tem muita gente que vai ver e acha que vai ser, tipo, o filme todo sobre boxe e as pessoas lutando e tal. É um drama. E aí os caras, pô, não, eu já vi gente reclamando, sei lá, gente que não conhecia os antigos filmes por ver o novo, assim. Ah, só tinha uma luta no final. O filme não é sobre isso, porra. Porque depois o Rock ele acabou meio que se perdendo nele mesmo, né, cara? Ah, e virou um filme sobre luta, sobre superação, sobre o cara fodão, né? Você consegue, Rock? Pega a galinha, Rock! Ele perde a luta, cara. É isso, é legal, porque... cara. Ele perde a luta, mas no Brasil ele empata. No Brasil ele empata. Ele empata. Não sei. Foi um ponto pro Rock, o outro juiz decidiu pra Paulo, e o terceiro tava jogando League of Legends. O juiz pra evitar isso, né, cara? É, tem que ter juizinho porque é pra dar empate essa porra. Puta merda, velho. Vamos seguir, que depois a gente vai ter um monte de filme do Rock aqui pra falar. Agora que eu vi, o Eunuco caiu? Ele caiu, cara. Cara, e só um detalhe, né, cara? Depois dessa porra desse filme, o planeta inteiro sobe aquela porra daquelas escadas. Sim. Sim. Pra chegar lá em cima. Cara, eu tava vendo esses dias pra trás, teve um grupo de turistas que foram tirar uma foto no alto da escada e encontraram o Stallone lá em cima, cara. Eu já saí dando soco nele, tá ligado? Tipo, eu cheguei aqui, porra. Eu conheço dois caras, de colega meu mesmo, que fizeram isso, tá ligado? Sim, eles foram tirar uma foto, um selfie lá em cima, encontraram o Stallone. Falei, não, bate uma foto com a gente aqui, cara. Tipo, o Stallone corre lá toda manhã também. Mas não tem uma estátua de Stallone em algum lugar? Tem, lá, no topo da porra da escada. Caralho! Sim, isso acho que tiraram pra trás, cara, mas tinha lá. Tinha. Ah, cara, antes de passar, né, velho? Porra, a trilha, né, cara? Sim, cara, sim. É isso. Putz, é a única coisa importante que fez a Filadélfia desde a independência americana, tá ligado? Foi esse filme. Porra, a trilha que tu ouve dá vontade de sair dando soco nas pessoas, cara. Sim, cara. É muito da hora. Passando aqui, o que tem aqui depois? Fist. Não sei o que é isso. What the porra is that? A taberna do inferno, também não sei o que é isso. A gente tem também o Stallone fazendo... Substituindo um dos membros do BDS na foto que eu passei aí agora, que vai estar no post. Nossa, deixa eu ver. Eu consigo olhar ele cantando a Rodrigo de Love com essa foto. Não, caralho, velho! Ele parece feito de plástico aqui, né, cara? Tu não pegou uma foto lá do Madame Tussauds? Falando da Mattel. Madame Tussauds lá, cara. Falando da Mattel. É, cara, porque ele parece um boneco Ken, tá ligado? Com a peruca mal feita. Porra, eu falei, a gente vai passar pro outro Rock aqui, né, cara? 79, Rock 2, A Revanche, ó. A Revanche. O que não fazia sentido no Brasil, né? Sim, Revanche do quê? Se deu empate. Ai, cara, esse é bom, velho. Esse é... Tá, ele luta só contra o... contra o Apollo. Ele luta contra o Apollo de novo, contra, né? Contra o Apollo. Tá certo, tá certo. Dessa vez ele ganha. O Apollo não ficou conformado que empatou, né? Porra, é o Apollo. Nunca na vida uma luta de boxe empatou, não vai ser a minha que vai empatar nessa porra. O Apollo não se conformou, né? Eles devem ter alterado toda a dublagem pra isso fazer sentido no Brasil. Ah, cara, que simplesmente caga. Os caras não sabiam que ia ter o 2, sabe? Então... Cara, e olha, mas olha que foda esse pôster, né, cara? Sim. É genial, né, cara? A cara do Stallone é torta até no pôster, velho. Sim, cara. Mas eu me pergunto, como é que eles dublam que deu empate, sendo que no final o cara levanta o braço do Apollo? E sim, todo mundo sabe que quando você levanta o braço de um lutador de boxe no final, quer dizer que ele ganhou, né? Aqui no Brasil não. Só engoliu que foi empate. Se bem que todo mundo no final queria saber só do Rock, né? Tava quase que todo mundo cagando pro Apollo. Todo mundo vai pra cima do Rock. Tipo, porra, cara, você ficou de pé. Quantos rings que são? Esqueci. Rounds. Quantos rounds? Rings é um ring. Ring só. Um ring é um só. É, sei lá, ficou todos os rounds e todo mundo no final só queria saber dele. Nossa, olha a imagem aqui dele segurando o cinturão com essa cara toda fodida aqui, mais torta do que o Rock. Ele perdeu, não, viva o Rock, mas ele perdeu, mas ele é branco, viva o Rock. Porque, cara, Eu lembro de várias coisas do Rock, só que eu não consigo diferenciar muito... Se é do 1, se é do 2, se é do 3, tá ligado? As cenas eu lembro muito pouco do 2, cara. Muito pouco. As cenas de treinamento, assim. Tipo, eu lembro de várias cenas de treinamento, só que eu não sei dizer se é do... De qual é qual, tá ligado? Porra, que... Não, o Mick ficou surpreso que ele sobreviveu à luta contra o Apollo, né, cara? É, não treinava você de novo, mais pesado agora. Aquele da galinha, do primeiro, do segundo... Era do primeiro. Pega a galinha, Rock! Pega a galinha, Rock! Você é uma máquina de demolição, Rock? Tem que ter o puxado no R. Porque o Apollo derrotou o Rock e Balboa. No segundo ele inventa de fazer as propagandas do caralho lá, com as propagandas bizarras. Ah, é no segundo que ele já tá fazendo as propagandas? Não, é no terceiro. É, primeiro ele faz uma propaganda do açougue lá. Isso, mas no segundo ele faz umas outras propagandas. Tipo o Dome das Cavernas é no segundo, né? Acho que é. Eu falei, cara, propaganda é no terceiro. Propaganda no terceiro? É no terceiro, que começa aquele negócio das lutinhas fajuta, que ele enfrenta o Hulk Hogan. Ah, mas ele já era campeão, cara. Acho que do Homem das Cavernas era no segundo filme, hein? Ah, aqui mostra, ó, no... Deixa eu mandar a imagem e mostra que é Rock 2 aqui, a fonte. É Rock 2, eu acho que no 2 ele tinha, ele fez algumas coisas, assim. Ele faz do Homem enjaulado. No Rock... inclusive o brinquedo do Rock 2, tá parecendo. É, que ele não sabe ler, cara. Cara, eu não lembro isso do Rock 2. Também não. Ele não sabe ler a porra da Dália, que ele, eu sou o homem, não sei o que, eu quero cheirar álcool, não sei o que. Quem chamou esse retardado aqui, não sei o que, não consegue nem ler, porra. Que merda, né, cara? É muito errado. Daí então no fim ele ganha do Apollo e fica tudo de boa, né? Uhum. Até o próximo filme ele bater em mais um negro. Oi? Até ele bater em outro negro no Rock 3. Não, mas antes disso tivemos os Falcões da Noite. Eu não sei o que é isso. Falcões da Noite. Eu vi muito filme dele, cara, mas eu não lembro de um monte deles. Ele não fez, tipo, os filmes. Ele não fez os filmes conhecidos antes dos Rock, né, cara? Porque tem Falcões da Noite, Fuga pra Vitória. Eu faço ideia. A Taverna do Inferno. E aí tu tem Rock 3. Aí tu tem Rock 3, aquele, né, cara? Falcão, campeão dos campeões, é antes ou depois de Rock 3? É depois. Agora a gente tá no Rock 3. Em 82 é o Rock 3. Esse é o meu preferido, cara. Eu adoro esse. Eu não lembro. É o do Negão. Do BA. É do BA, cara. Do... Cara, o dublador do BA. Pô, Fala, as fala. Falas que o Beata era aquele. Ô, mulher, fica sentindo o homem de verdade? Vem cá, mulher, vem cá, mulher. Ele agarra ela, né? Não chega. Não, ele não chega nem a agarrar, mas ele chega e vou dizer. Ele chega. Ô, mulher, você quer sentir um homem de verdade, mulher? Vem cá, mulher, vem cá. Nossa. É um filme que. Eu vou acabar nem com você. Nem reporta estereótipos, né, cara? Não, é foda, eu vou acabar com você, Rock, eu vou acabar com você. Porra, ele era muito. O cara era muito raivoso, mano. E o Mick fala: se você lutar com esse cara, ele vai te matar, cara. Porque esse cara, ele é um cara furioso, ele vai acabar com você. E o Mick não, ele chega pra lá no Velote, tipo, sai pra lá, Velote. O Mick morreu. É, porra, e um personagem que não tem, tipo. Nenhuma motivação, cara, pra ser desse forma. É, simplesmente ele chega como uma. Sei lá, como uma coisa da natureza, assim, e é um furacão no meio do. Mas ele é o estereótipo do negão, raivoso. Pra mim, aqueles ali, sabe quem era? Era o Mike Tyson. É, pior. É. Ele era o Mike Tyson. Verdade. Mas antes disso, cara, antes disso ele luta contra o Thunderlips. A montanha da luxúria. A montanha da luxúria. Caralho, procurar que eu não lembro. E ele toma um pau do Hulk Hogan, né, cara? Ele toma um pau do Hulk Hogan, mano. Fica, né? Pô, mas essa luta é legal, mano. Que daí o Hulk Hogan, ele começa a esfolar e o Rock tem que tirar as luvas, porque o Hulk Hogan começa a bater em todo mundo. É muito foda. Essa cadeirada. É, puxa, dá uma cadeirada, mano. O bagulho vira muito galhofa, assim. Mas eu acho muito foda, velho. Muito foda. Nossa, a diferença do tamanho dos dois é gritante. Deixa eu mudar a foto aqui. Aí, o Rock treina com o Apollo, né? Depois que o Mickey morre. Né? O Mickey morre, faz aquela choradeira lá que ninguém entende nada. Limpa o chão com ele fica sonhando com o negão. E ele corre na praia, né? Não sei por que correr na praia. Isso. Não, é o Apollo leva ele pra treinar com os caras foda pra ele ganhar no Rio de Janeiro. O olho do tigre, cara. No Rio de Janeiro tem que correr pra caralho. No Rio de Janeiro, correr na praia das duas, uma. Ou é arrastão se tu é preto e você é o bandido. Então, caralho. Tem que ganhar o olho do tigre, cara. O olho do tigre. Olho do tigre, campeão. Olho do tigre. Eles têm o olho do tigre, Rock. Você não tem mais. Ok. Eye of the Tiger, né, cara? Porra. Essa música é do caralho. Não, é foda. É que nessa época, nos anos 80, uma coisa que era o recurso máximo de todos os filmes era a montagem. Ah, o cara, assim, em 5 minutos ele aprendeu a lutar de novo, aprendeu a nadar, aprendeu a correr. Ah, sim, aqueles clipes que tem no meio, né? Que o cara ele desenvolve num clipezinho musical dentro do filme de 3 minutos, né, cara? Vai lá, carrega a tora. Carrega a tora, faz não sei o que, levanta, baixa. Corre escada acima. Corre mais rápido, corre com o negão, começa a ficar sapateando lá. Olho do tigre, olho do tigre. 5 minutos o cara chegou no nível 20. Eu tô upando. Eu acho que é nesse. Diferente dos jogos de videogame, onde você tem que jogar a mesma fase 20 anos. Tá fazendo grind. Porque ele descobre que o Mickey era judeu, né, cara? Cara, continuando aqui, tá? Continuando. Vamos para. Rambo. Logo em seguida foi o Rambo. Não, peraí, vocês não falaram da parte mais engraçada, da técnica milenar que ele usou pra vencer o tal do Thunderland. O Clumberland. A técnica que ele usou. Vou fazer esse cara se cansar de tanto me bater. acho que ele usou isso em todos, tá ligado? Não tem um filme que ele não acabe com a cara toda arrebentada, todo fodido. Caralho, ele botar a mão na cara dele. Não comeu feijão não, negão. Me bate, negão. Mas então, cara, não, acho que foi no mesmo ano, né? No mesmo ano teve Rambo, velho. Rambo programado para matar. E esse também é, a princípio, um drama. É verdade, uhum. Ele só queria passar lá, pela cidade, né? É, então, ele tava passando de boa pela cidade. Velho. Veio o policial coxinha lá. Achei que era um vagabundo. Cara, eu tenho que admitir que eu faz muito tempo que eu não vejo esse filme. E eu tenho o box do Rambo, cara. E até hoje eu não revi esse filme. Cara. Cara, é isso, Godot. Vai passar por uma cidadezinha de merda no meio dos Estados Unidos, indo pra casa dele, né? Não, ele tá indo na casa do colega dele. Ele vai na casa do colega dele que morreu, aí acaba tentando ficar na cidade só pra ver se consegue arranjar um emprego e ninguém trata ele como lixo. Aí tem o policial lá, Redneck, o tal do xerife, não sei o quê, Will Teasley. É, o Teasley. Sacaneia ele. É, passou ontem, então eu tô lembrando um pouco. Ah, tá. Eu tô olhando a capa aqui, ele tá todo armado na capa, né, velho? Acho que é, aí os caras acham que ele é um... Não, ele só... Detalhe, ele só fica armado assim no final, porque ele invade a delegacia. Ele fica o filme inteirinho com um graveto e com uma faquinha. Sim, não, né, cara? Ele fica lá fazendo armadilha pros caras e tal, né? First Blood. Aí ele foge da cadeia, os caras humilham ele, ele foge da cadeia. E os caras começam lá, os policiais vêm atrás dele, né, cara? Ele vai derrubando... Mata todo mundo. Aí derruba helicóptero, mata não sei quem. Aí chama o Trautman, né, cara? Não, ele não mata ninguém. Não, essa é verdade, é verdade. É, os caras que fazem cagada, né? É, os caras que morrem, tipo, morrem porque o helicóptero caiu, essas merda, mas ele mesmo não mata ninguém. Ele não tem culpa de nada. Não, como é que é? Não sou eu que mato, é Deus que leva. Outra coisa que tem armadilha, tá? Outra coisa também é que no filme. Tipo, no livro ele é maluco mesmo. É. No livro ele mata todo mundo. No filme ele não mata ninguém. E no filme teve que ser refeito. Por quê? Porque o Stallone, quando começou a gravar, e não sei o que aconteceu, acho que foi a repercussão da fama do Rocky 3, ele virou um astro do nada. E no filme, no final, era pra ele morrer. Sim, aí ele falou, eu não vou morrer. No livro ele morre também, não morre? No livro ele morre. No livro o Trautman mata ele. No livro você torce pros policial, né, cara? É, porque ele, no livro ele é maluco. Realmente é malucão, killing spree, cara, negócio. No livro ele, tipo assim, é um justiceiro que mata policial. Aí o Trautman vai lá, o Trautman conversa com ele e ele, pá, se mata. O Trautman que é o herói, que chega lá pra resolver a situação. Mas no livro não tem esculacho dos coxinha, não? No livro não tem esculacho dele, não? Tem um esculacho dos coxinha. Então mereceu morrer, sim. Só que no livro morre uma porrada de gente. No filme ele não mata ninguém. Só quebra a perna, deixa com a armadilha, casa de A4. No final do livro, no filme, quem ia morrer é o policial lá, o xerife. Mas ele não morre também. Porque o Stallone falou, não, eu sou um herói, eu não posso matar. Mas ele mata o cachorro, não mata o cachorro. É, ele mata o cachorro. Ah, não, você matou o cachorro e então é vilão, cara. Ah, nem dá pra comer esse bicho, cara. Não, tem lugar que come. mas ele não fez tanto sucesso assim, cara. No outro ano ele fez um filme aqui que eu desconheço, que Os Embalos de Sábado Continuam. Rinestone, Um Brilho na Noite. Nossa, ele não tava fazendo sucesso ainda, né, cara? Mas legal que o Trautman chega, né, cara? Ele fez a continuação de Embalos de Sábado à Noite. Fez. Ah, é! Ele era o rival do Tony Maneiro. Caralho. Meu Deus. Caraca, Tony. Olha o nome do personagem do outra volta. Tony Maneiro. Tony Maneiro, cara. Tony Maneiro. Com louco eu não negocio. Eu mato. Pra gente ver como ele se calçou em Rock e Rambo por muito tempo, né, cara? Porque daí, em 85, o próximo filme de sucesso foi Rambo 2, né, cara? A Missão. Rambo 2, A Missão, que eu não lembro porra nenhuma. Não, eu acho. Deixa eu só falar um negócio, cara. Como é que vocês deixaram passar? O Trautman chega no policial e fala, espero que eu estraga muitos sacos para corpos. Porque você está indo caçar o Rambo na floresta, você vai precisar ter muitos sacos para os corpos. E graças a esse filme que grande parte da população americana, pelo menos os mais burrinhos assim, acharam que realmente os Estados Unidos ganharam a guerra no Vietnã, que de fato não foi assim, né? Que eles tomaram da hora. Mas eles perderam a guerra, na verdade, não foi no Vietnã, perderam no Congresso americano. Tomaram sacode também no Vietnã. Não, cara, porque eles não podiam pegar eles não podiam pegar e bombardear o país inteiro, né, cara? Porque o Congresso ia permitir isso. Você acha que se tivesse deixado eles limpar aquela porra, aquele país lá, não tinham feito isso? É. Tinham, cara. Aí o Congresso, né? A coisa mais a gente tem que ser paz e amor, né? Não sei o quê. Eles não podiam também... A coisa mais engraçada do Rambo 1 é que chega o Trautman lá, os militares, não, o xerife, não, finalmente vocês vieram, trouxeram o exército, vai ajudar a gente. Só vim aqui pra dizer que se vocês não deixarem ele em paz, vocês vão se fuder. Tipo assim, ele fica o filme inteiro falando, ó, você vai se fuder, tá vendo, ó, seu helicóptero caiu, tá vendo, ó, seu policial tá com a perna quebrada, tá vendo, ó, ele tá na delegacia, tu vai se fuder. Mas aí, cara, a gente teve depois, em seguida, Rambo 2, né, cara, foi o próximo... Cara, ele foi diretor do Embalo de Sábado da Noite 2. Vixe! Vixe! O... Mas, cara, o Rambo 2 é, aquela, é aquele que eles parodiam no Top Gang, né, no Top Sim. Gang 2. É, eu só consigo lembrar por causa disso. Tota flechinha com a ponta começa de... Começa com ele na cadeia... Começa com ele na cadeia, o Trout mantém ele da cadeia, ó, vai lá no Vietnã, salva uma galera que a gente tira você da cadeia. Nada mais justo que colocar um maluco, o maluco pra ir no meio da guerra, né? A guerra que deixou ele maluco. Exatamente, né? Nem, é muito humano isso, gente. Muito humano. O cara é uma máquina de matar, garimba. Tipo, eles não querem saber do estado mental dele, eles querem que ele seja efetivo no negócio, cara. Ele morreu, era cara, pra ele chegar lá e ficar atônico, mano. Não tem, cara. Dá pra ter um psicólogo nessa porra aqui pra falar sobre isso. Droga, vacilamos. É estresse pós-traumático. Ele o corpo aqui pra analisar o Rambo. Qualquer jeito. É, cara, não... É o que tem, cara, é o que tem. Cara, e o Stallone com aquela bazuca que ele carrega no peito, né, cara? Não carrega... Não mira, não faz mira com ela também, com a porra da bazuca, não. Não, cara, a escolha foi bem simples. A gente precisa de um filme de 2 horas. Não tem que mandar o Rambo. Por que ele? Porque se mandar o Chuck Norris, o filme termina em 10 minutos. Manda o Rambo. Cara, olha na capa, assim, o jeito dele segurando essa bazuca aqui. Eu tinha esse bonequinho, cara. É, eu também tinha, cara. Eu acho que, cara, é capaz de eu ter ainda. Eu vou procurar aqui nos bagulhos, eu boto uma foto no post. Se fosse um humano normal, ia levar umas queimaduras fodidas só do... Disparo do bazuca, né? É verdade. Não, olha legal, a foto tratada, a bazuca, tem um tamanho de bazuca, né? Deixa eu ver. Aí, na arte feita pro negócio, a bazuca, ela simplesmente, ela teve uma ereção e dobrou de tamanho. Olha a diferença da porra da bazuca, cara. É, cara, isso aí é... Caralho! Pega uma metralhadora. O cara que fez essa imagem, ele não sabe fazer uma bazuca. Ele colocou as balas ali do metralhador, mas ele colocou... Parece que o Rambo enfiou um martelo na ponta do metralhador, cara. Pera. Isso aí, cara, isso aí é live. Pera, essa daqui... Sabe, mas ele faz live de ensaio. E esse pôster aqui, se eu não me engano, é do Rambo 3, não é do Rambo 2. Esse daí é do Rambo 3. É do Rambo 3? Aqui pra mim é parecido com o 2, cara. Aqui no... É, o da bazuca é da bazuca do Rambo 3. No Rambo 2 é a tal da M60, que é aquela maldita metralhadora desgraçada que nos anos 80 todo mundo queria ter essa metralhadora. Caralho, eu falei igual o Rambo! Não, e os caras atirando com a mão só essas porra dessas metrancas é sensacional, né, velho? Não, depende do pôster. Esse aqui é do Rambo 2, é a bazuca também. Não, é, depende do pôster, cara. É do da trilha sonora. Ah, tá. Oh, deixa eu só dar uma... Ah, tem pôster com a metralhadora, tem pôster com a bazuca, tem pôster com o ar. Cara, mas esse aqui, se você reparar, é a bazuca, certo? Só que ela tá montada numa metralhadora. É, tá estranho. Colocaram uma ponta de metranca no bagulho. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Amaro, meu milho, tá aí? Meu milho? Pai. E aí, seu? E aí, rapaz? Jovens. Estamos aqui, então... Tudo certinho? Estamos aqui. Sou mineiro, não. Sou nordestino, tá? Então, Amaro, estamos aqui falando de Stallone. Pegou no meio da conversa, mas vamos continuar aqui. Ui, seja bem-vindo. Oh, thank you. Antes de continuar, eu quero perguntar uma coisa. Vocês começaram falando de Rambo, foi isso? Não, a gente tá no Rambo. Não. Vocês falaram do filme, do principal filme deste homem, da principal obra deste ator oscarizável, que foi o Garanhão Italiano. Muito bem. A gente falou porque ninguém assistiu, né? Então não sabe como é que é. Eu assisti, eu tenho DVD. Fazer piroquinha. Eu sou doente, me deixa em paz. É, exato. Parece. Pior que é, parece. Aparece assim de relance, no final ele tá fazendo uma ciranda balangando o Bilal, mas só, assim, é horrendo. Não vale nem os R$2 que eu paguei na feira. Não mata ninguém, não come ninguém direito. Me responda uma pergunta. O cara que aparece no Rambo 2, o tal do cara lá, o militar, coisa do gênero, não é o vilão do Karate Kid 1? É. Sim. Não, ele é o vilão. É, ele é. Não é o cara lá do Cobra? Tipo, que é o mestre do Cobra Kai. Isso, o instrutor do Cobra Kai, cara. É, velho. O cara vai te ver, o cara é mal. O cara vai lá sacanear o Rambo lá. Nos anos 80, todo Murdoch, cara que usava um colete sem manga era mal. É. Tá, esse filme gerou três coisas importantes. Por alguma razão, o Rambo era um herói infantil, aí teve um desenho animado. Uhum. É, não dá pra entender. Eu lembro sensacional desse desenho. Sensacional. Força passava da na Liberdade. Repórter, então, pra... Força da Liberdade. Passava no show da Xuxa. Eu tinha todo o show da Xuxa. Sim. Eu tenho um até hoje, é perneta, ele tá aqui. Eu tinha o tá Rambo sem camisa, não sei porquê. O Rambo sem camisa. É do Rambo 2. Eu tinha o Rambo de camisa branca de jeans, que eu não sei porquê. É o do desenho. Ele tinha um outro Rambo de colete, que é o que vinha com o caminhão. Velho, que é o Rambo... Esse é o Falcão. É o Rambo que é de boa. Nunca te falaram, tá ligado? Rambo Terry Bogger, só tava um chapéuzinho. Acabou com a guerra na queda de braço. Você já pararam pra prestar atenção que o Rambo ele tem cicatrizes sobre os mamilos? Sim, cara. Não. Os vietnamitas eram sadomasoquistas, né? Porque, sei lá, pingava vela nele, eu acho. E tem, os cortes são exatamente em cima do mamilo. Isso é meio erótico, pega... né? Não? Correto. Meio? Porra. E ele era eletrocutado na armação de cama. Isso diz muito sobre a natureza homoerótica dos vietnamitas. É, e o russo passando a faca quente na cara dele, tipo... Podia ser uma vela. Ah, uma vela fez. Seu maldito! Vamos continuar aqui, senão não esquece. E outra coisa que gerou foi a minha obsessão de ter um cabelo igual ao dele. E tu não conseguiu usar isso? Não, eu tenho a obsessão de ter cabelo. Não consegui, mas é. Eu sei como é que é isso. Você é uma doença. E eu sou a cura. Temos mais uma continuação depois. Porra, cadê essa merda? Eu mandei Rock, o Rambo. Rock, o Rambo treinou Bin Laden. Rock 4, cara. Aí, ó, Rock 4. Mais um Rock. Ivan Drago. Agora o Apollo morre, velho. Aí, ó. Finalmente ele morre, né? Ah, não, é uma luta de exibição, não sei o que, não sei o que. O Apollo mata ele. Quer dizer, o Drago mata ele, cara. Ele foi uma porrada só, ele caiu igual um saco de merda. Pá! Levanta, Apollo, levanta! Mas o Drago devia estar muito puto da vida, que ele foi pra lutar e os caras transformaram num espetáculo escroto, né, cara? Com o James Brown, não sei o que, você viu que ele tá muito puto da vida. A gente tem que ouvir que Rock 4, na verdade, é um clipe de uma hora e meia. É só música, o filme todinho. Só música. Né? Intervalos pra porrada. Cara, aquele treinamento. Eu não vou entender. Ivan Drago, né? Cara? Dali... Não, aquela musiquinha é maneiro. Hearts on Fire é uma musiquinha maneira. Não, aquela que toca no carro, né, que é foda. Eu coloco essa música na academia. Eu começo lá. Hearts on Fire. 5 segundos depois. Caralho. Aí tá lá, todo mundo malhando na academia. Eu sei que você todo mundo malhando na Vini. Academia, tu em silêncio com o tronco nas costas pulando no meio da academia, sem entender porra nenhum que tá acontecendo. Hearts on Fire tem a sonora do aquela... No Hearts on Fire você coloca o sonho de ouvido e fala: vou levantar 100 quilos. Morreu. Igual Apollo, cara, morreu. A foto que eu passei de comparação do autor do Ivan Drago com o Rock. Olha a cara do senhor atrás de esse branquelo, tá fudido na mão do russo. Eu queria saber o que aconteceu com o Dolph Lundgren no passado dos anos. Né? Quando ele fez esse filme, ele era modelo. Hoje em dia ele parece o Frankenstein. Muita droga. A droga bateu nele, né? Cara, mas vocês estão sabendo de que dois caras invadiram a casa do Dolph Lundgren na Europa, cara? Iam pegar a esposa dele de refém. Só que aí ele falou. Aí quando os caras viram quem que era o dono da casa, os caras fugiram. Não sei, péssimo ator. Eu fugiria, porra. Não. Tem uma coisa incoerente nessa foto que tu acabou de mandar agora. Muito incoerente. Anos 80, o que aquele preto tava fazendo na Rússia? É uma excelente pergunta, por que não? Era treinador, alguma coisa assim. Ele não é preto, isso aí é queimador de gelo. Ou então é o espião. Eu sou um russo branco me passando por um americano negro pra sacanear todo mundo. O cara tá com o soldado de... bola de neve. Porra, o cara tá com o uniformezinho agora que eu vi, cara. Mas eu acho que em nenhum filme do Rock até agora ninguém forçou tanto a barra como forçam nesse filme, cara. Sério. Porra. Esse filme é muita propaganda americana. Esse filme, cara, é como se fosse o Rock feito pela Marvel. Mano, porque ele tem uma carga ideológica gigantesca e tem um discursinho, cara, mas é um discursinho tão sem vergonha. Eu vejo aquele discursinho no final de eu não sou um cara normal. Eu ganhei aqui, todo mundo pode ganhar aqui. Vocês não têm culpa de serem assim como vocês são, socialistas, vocês não têm culpa disso. Olha o papinho. Ah, ele não fala isso, cara. Mais ou menos, o Gariba entendeu assim. Garimba... É como se ele fosse lutar na África, então. Você não tem culpa de ser preto e pobre. Exatamente isso. É como se ele viesse lutar no Nordeste, você não tem culpa de não ter água. Eu só espero que ele tenha lavado essa bermuda do Apollo antes de usar, cara. Porra! já que a gente já. Esse aí já tava meio decaindo o Rock, né, cara? Porque. Porra, em 86 saiu o melhor filme de todos, de Stallone Cobra, cara. Sabe qual é o seu problema? Você é muito violento. Melhor filme dublado do Stallone. De longe. Stallone Cobra é o Yu Yu Hakusho dos filmes. Cara, eu tava assistindo. Foi sábado, cara. Meu cocôzão. Conheço o tipo. Você é do tipo que gosta de dar tiro. Detesto. Cretino. Detesto de gafeta. Você é um cocô. Você é um cocô. Eu vou matar você. Você é um cocô. A gente devia dar um tiro na cara dele, cobra. Sabe qual é o seu problema? Você é muito violento. É muito violento. Deve ser esse chiclete. Cara, se você comer uma coisa mais saudável. Peixe é bom. Peixe é bom. Mano, a cena que ele chega lá, que ele tira o baseado do maconheiro lá, velho. E rasga a camisa do cara. E rasga a roupa, cara. Mano, que coisa mais sem sentido. Ele pega pela gola e puxa, velho. Tipo, mas que ignorante, mal. Cara. Cara, e ele trabalha numa divisão chamada Esquadrão Caveira, cara. Esquadrão Zumbi, Esquadrão Zumbi, cara. Esquadrão Zumbi. O Esquadrão Zumbi, o símbolo é uma caveira, mano. Você imagina. Ninguém gosta mais. Pega mais. Mas essa cena que eu falei, cara, ainda tem a parte que o cara estaciona na vaga dele, que eu não sei porque ele se adonou de uma vaga, né? Aí ele chega e empurra com o carro, a porra do cara. Mano, não, o pior é quando ele chega em casa, a casa pega dele... Pega a pizza e corta a tesoura. Em cima de tesoura, que é tesoura de papel, corta a pizza de qualquer jeito e come, caraca. Não, ele tira... Eu entendo, ele cortou meia pizza, um pedacinho, enquanto... Ah, um petisco aqui. Godoka, ele tira da geladeira uma pizza e um, acho que um conjunto pra limpar a arma, sabe? Do mesmo lugar, assim. E é um mini cabaré, a casa dele tem um neon dentro, né? Tem um... Sim, anos 80, né, cara? Porra, é aquela. Aquele supermercado dele é um puteiro que ele entrou, né? Você compra um leite, joga um dinheiro pra stripper. Eu não faço comprar. Cara, é muito. Eu sou um caçador! Um caçador do mundo novo! Eu não sei como esse filme não, é tão, não fez tanto sucesso, cara. Porque. Cara, esse filme. É o melhor filme dele, mano. É muito absurdo. E no final, como é que ele mata o cara? Ele mata o cara com um gancho. Sim, um gancho manda pra queimar, cara. É genial. Mas, cara. A cena do mercado é muito boa. O cara dá uns tiros e ele começa a beber a cerveja no negócio. Cara, tem uma cena que é foda. Lá pra frente, na hora que os caras começam a fazer Mas se você tocar e começa a atacar de moto, sabe? Que eles estão num hotel de beira de estrada. Uhum. Ou ele dá 5 tiros, é 5 negros caindo da moto, cara. É sério. É um tiro, cara, cai. Outro tiro no peito do outro, outro tiro no peito do outro. Ele não erra um tiro com a pistola. Revólver ou celular. O cara é bom, cara. Exatamente. E o carro dele parecia o carro do Dick Tracy, só que todo pintado de preto, com um negócio nunca à frente. O carro parecia um tanque de guerra. Depois ainda ele fica na caceria do carro. Quando ele é dirigindo, balançando de um lado pro outro, ele não apoia em nada. Ele fica segurando a metralhadora e acertando os caras que estão vindo atrás, velho. A mulher dá uns drift fudidos. E Stallone está de pé, sem apoio. O cara é bom, velho, tô falando, é cara. Não sei como é que não teve continuação esse filme aí, mano. Pô, ia ser ele muito foda. Agora, né? Não, hoje, pessoal, podia isso. Dizer. Não casou, ou aquela mulher aproximou dele, depois Stallone foi embora, pagou a conta dele. Não, eu sei falar que nos anos 80 o filho da puta andava com uma camisa de gola V, calça jeans e uma porra de um sobretudo verde. Vai tomar. Na frente do seu tempo. Me diga o que é que você vê o povo usando. Aquela frase, que ele queria ter o nome de machão, né, cara? Que o nome dele é Merion. Merion Cobrete. Ele colocava o nome dos personagens dele, né? E ele era sempre um nome pior que o outro, né? Teu nome de Valentão. Eu queria ter um nome mais de Valentão. Tipo o quê? Alice. Alice. Ai, cara, vamos passar pro outro filme aqui. Não gosta de peixe? Peixe é bom. 87, Falcão, campeão dos campeões. Oi, me over the top. Caralho. Isso. Herege. Ah, não, esse filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Um filme que envolve um caminhão, homens peludos, suados, em casas de braço brutais. Sim, cara. É a história de um homem tentando reconquistar o seu filho. Na boleia de um caminhão. E quando ele participa de um concurso de um torneio de queda de braço, cara. Era pra ter uma versão em inglês da música de Roberto Carlos. Cara, velho, esse já tava passando e eu disse, cara, que filme em bosta, mano. Esse moleque, esse filho do Stallone, é um pé no saco também. Nossa, esse moleque é muito chato. Cara. É meio bicho, mano. Oh, mas esse filme, junto com o Rambo, junto com o Rambo não, junto com o Rock, deu origem a um filme copiado, chupinhado, né, atualmente, que é o Gigante de Aço, né, mano. Ah, é verdade. É verdade. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o Falcão com Meca. Gigante de Aço. O Falcão com Rock. Falcão com Rock. É assim, a parte do caminhão e do filho é baseada nesse filme. A parte dos robôs é baseada na atuação do Sylvester Stallone e do Flamengo. Basicamente. E a parte do robô caindo aos pedaços é baseada também no Rock caindo aos pedaços. Depois que ele apanha do Thunderlips. Eles hoje em dia. Pô, mas esse filme eu acho mó da hora. Ele é uma cópia chupinha dos dois, mas eu acho ele mó bacaninha. É legal. Toda vez eu esqueço que ele existe, mas eu acho legal. Seguindo aqui, 88, Rambo 3. Não, é aí que ele ensina Bin Laden a destruir prédio, né? Exatamente. Então, esse é o no Iraque, né? No Afeganistão, cara. Que ele joga polo com a cabra. Não, é legal assim, porque o filme é todo no Afeganistão, não sei o quê. Só que acho que duas ou três semanas depois que antes que o filme estreasse, os russos saíram do Afeganistão. É. Pam, pam, pam. Acho que eles viram que o Rambo tava lá, né, cara? Puta, vambora, né, cara? Corre, cara. Fala, é melhor dar um tiro daqui. E depois se vingaram, 13 anos depois. Caralho, eu vi esse filme no cinema quando era pequeno com os meus pais, mano. Que bosta. Eu acho foda a cena que o helicóptero passa por cima dele e quase matou ele de verdade. Pô, essa helicóptero é maneira, cara. É foda. Inclusive, o melhor jogo de videogame do Rambo é baseado no Rambo 3. Sim. Existe. Aqui a gente não tem vaquejado, é com boi vivo, mas existe. Não, mas com boi morto existe lá mesmo, cara. É genial, porque o cara pega a carcaça, enquanto ele tá com a carcaça tipo queimada, sabe? Os caras vão bater, só que eles não batem, eles usam chicote. Aqui faz isso também, só que a carcaça pode ser você daqui a pouco. Esse jogo. Lá o objetivo é colocar no meio do círculo, né? Aqui em Caruaru o objetivo é pegar a comida. Cara, eu tenho que falar que esse filme tem uma cena que acho que é. Não sei qual o filme que fez a paródia, do interrogatório do Trautmann. Quando o Trautmann é preso. É o Top Gang. O Trautmann faz o seu pior. O quê? Já foi casado. E daí? 3 vezes o cara. O Top Gang estragou qualquer filme do Rambo pra mim. O texto tem um texto, acho que é quando eles vão chamar o Rambo, o Top, né? O texto é exatamente do filme do Rambo. Pô, é o próprio cara, velho. E nisso aí o Rambo ele tá morando lá na ave, né, cara? Ele isolado lá do mundo. Então, continuando aqui, cara, vamos lá. Porra, já tem 1 hora, acho que a gente não chegou nem na metade desse filme. Condenação Brutal, em 89. Esse passa ainda no SBT o tempo todo. Exato. Eu tenho que gravar na SBT. Eu não lembro qual é esse, cara. Condenação Brutal tá na cadeia. Sangue Cash é o que tem o Marvin da vida real, que é o vilãozinho lá do queixão. É, o Sangue Cash é que é ele e o Kurt Russell. Esse cara morreu. Isso. O Robert Zaire, ele morreu. Morreu! Esse filme é tipo assim, todo errado, porque o Kurt Russell fazendo o detetive porra louca e o Sylvester Stallone de terno e gravata, puta que fazendo o cara certinho, intelectual, de óculos, não tem nada a ver. É qual esse? O Condenação Brutal? Não, esse é não, o Tony Cash. O Tony Cash é o próximo, tá? Isso aí. Condenação Brutal, eu só fui ver muitos anos depois no SBT também. Exatamente no SBT. Deve estar passando agora, inclusive. Se ligar no SBT. Exato. Fica agora que deve estar passando. Condenação Brutal é aquele que o Stallone vai preso? Isso. É. Eles vão andar de carro e o cara morre. Ele vai sair de carro, cara. Morre. O Tank Cash, acho que eu lembro que eu achava legalzinho até. Tank Cash é aquele que tem aquele carro Bigfoot, aquele carro com aquelas rodas giganteiras. É, isso. Tem aquela cena de perseguição. Isso. Uhum. Esse tem hora que está você não merece no banheiro. Tem essa nova erótica no banheiro que você vai baixar pra pegar um sabonete, não sei o que. Você vai achar um chegar um passinho pra trás. Calma. Cena de vou deixar um oco do Ramo. Seguindo aqui então. Olha aí, mais um Rock. 90. Rock é muito ruim. Esse eu não consegui assistir nem até a metade, velho. Podemos pular esse, não. Cara? Esse é muito ruim. Devemos pular esse. Esse é muito ruim. Porra! Aí, então... Esse é aquele que no final tem briga de rua? Isso. Ele já se aposentou e tá cuidando do Tony Machine Gun e isso aqui. O cara vira campeão às custas dele, mas aí, pois. É isso aí. Se tivesse feito o Rock lutar contra o Apollo zumbi, eu acharia melhor. Nem precisa ser zumbi, cara. Basta ser o cadáver. Apollo zumbi, não. O Ivan Drago Cyborg, mano. É, o Ivan Drago Cyborg. Ah, mas isso foi isso que aconteceu, cara. Era o Rock 3. Ah, é verdade. Cara, imagina o Ivan Drago com um braço e um olho tipo desenhado pelo Liefeld. Soldado Universal, né? É Soldado Universal, isso. O Ivan Drago é Soldado Universal. Soldado Universal seria muito. Soldado Universal seria muito melhor se fosse o Stallone, no caso o Rock, treinando o Van Damme pra lutar contra o Ivan Drago e Cyborg. Exato. Cara, aqui, ó. Puta, agora tá foda, velho. Oscar, Minha Filha Quer Casar. Uia, clássico. Ai, esse filme cara, até que é legal, cara. Que é, bom, é aquela comédia de erros, cara. É uma peça de teatro. Foi adaptada por filme. Esse eu não consegui assistir, cara. Tipo, o Stallone, ele nunca me convenceu, diferente do Schwarzenegger, ele nunca conseguiu me convencer em comédia, tá ligado? A diferença é que ele tá tentando fazer um papel sério, mais ou menos, só que as coisas ao redor dele é caótica, então é. Uhum. Stallone participando de uma adaptação de uma peça de teatro. Mas ele quase ganhou um Oscar pelo Rock, cara. Foi. Caramba, não, ele tava fazendo ele mesmo, não tinha como fazer um personagem mais sincero do que ele fazer ele mesmo. É lógico que ele ia ser indicado. Não, porque aí em 92 tem Pare, Senão Mamãe Atira, isso, né? Puta merda, velho. Caraca, esse filme é muito ruim. Isso, eu gosto. Muito ruim, cara. Eu gosto quando ele vai tentar atirar com a arma e a arma, tipo, sai uma gosminha preta que a mãe dele lavou. Puta merda, velho. Cara, meu sonho era assistir um dia esse filme e por algum motivo dessa vez ele mudar e a velha morrer com tiro na cabeça, sabe? Versão do diretor. Versão do diretor. É. Em 93 teve esse Risco Total. Cara, esse filme eu só lembro do. Que tinha um joguinho pro Super Nintendo, cara, desse Risco Total. Filme ah, eu gostei desse filme. Foi legal o filme. É o da montanha, não? Isso. É o da montanha, isso, da montanha. Eu só lembro desse Ventura e o Texugo lá que ele tá. O Guaxinim que ele tá na montanha. Verdade. Eu lembro do jogo, eu lembro mais do jogo do que do filme em si, cara. Esse filme acho que achei esse filme umas duas vezes, foi demais. Eu acho que era legal, cara. Ele deu uma levantada na carreira do Stallone. Sim, é porque em 93 ele fez O Demolidor. O Demolidor. Ai, é bom demais. Ah, mano, mais um filme que ele vai querer encher porrada no negão. As três conchas. Porra, mas o cara... Não, não, qualquer, cara. É o Wesley Snipes, velho. Wesley Snipes. Wesley Snipes com o cabelo do... Do Dennis Rodman. Dennis Rodman, é isso mesmo. Não, era o Dennis Rodman, ou melhor, o Wesley Snipes, sendo o Dennis Rodman, sendo o Wesley Snipes. Porque ele é muito babaca, né, cara? Isso é muito bom. Tem que rir, porque faz tempo que eu não assisti. E uma coisa que é eterna são as três conchas, realmente. O Presidente Schwarzenegger, cara. Cara, esse filme tinha o Rob Schneider, não tinha, velho? Sim. É. Tinha. Puta merda, cara. E caralho, ele foi baseado em Admirável Mundo Novo. Minha cabeça explodiu aqui agora, velho. É legal ele comendo o hambúrguer de rato, né, cara? Que hambúrguer? De rata? Um rato. Eu morri de inveja. Fazendo sexo virtual com a Sandra Bullock. Melhor cena de sexo ever. Eu faço isso até hoje, diga-se passagem. Melhor que brasileirinha, mano. A Sandra Bullock ainda? É. Mas eu gostava desse filme, achava legal. Ah, não, cara. Qual aquela cena que ela fez com a Reynolds, que ela parece quase nua, aí já é só alegria. Opa! Esse filme pra mim é algo do tipo, porra, é muito Idiocracy Futuro. É um futuro onde qualquer pessoa com o mínimo de malemolência vira o presidente da república. É um ator. Vai acontecer daqui 17 anos, hein, mano? 2022, falta pouco. Esse filme gerou um jogo de SNES difícil pra porra. É, cara, difícil, velho. E tinha umas fases que era isométrica, assim, que era do caralho. Uhum. Foi muito bom. Seguindo aqui, vamos lá. O especialista? O especialista, esse. É o Cochrane Stone, não? Isso. Eu lembro vagamente. Ele é um especialista em bomba, tá fazendo alguma coisa assim. Aí ele meio que finge que a César Stone morreu, o Castro 4 pra salvar ela. É um puta do caralho. Eu só lembro assim. Fixamente mesmo da cena que uma varanda explode, que eu achava muito bonita a cena, né? Que a varanda vai caindo ali e o pessoal vai morrendo junto. Mas o filme basicamente ele parado explodindo pessoas. Só tem uma cena de ação que é no ônibus, que ele mete a porrada no povo, quase um lugar lá pra dar um lugar uma véia. É, ele pega o bandidinho lá, qualquer o estúdio pra variar preto, e dá uma surra neles pra velhinha sentar. Eu achei que o filme é correndo. E é uma tristeza porque ele faz alusão a um ótimo filme também, né? Que é o outro especialista e sempre confunde qual é qual. É. Caralho. É, depende. Se tem garotinha, é o especialista que vale. Se não, é o do Stallone. É o especialista ou profissional? Falando o profissional, né? Uhum. Não, tem... Porra, galera. É o profissional. Tá mas se o cara é especialista, é profissional, porque ele foi profissional. Ele é especialista. Aí, ó. Obrigado, viu? Obrigado por me proteger. Em 95 tivemos outro clássico com o Rob Schneider, O Juiz. Caraca. Eu sou alive. Find the law. Find the law. Essa dupla devia ter vingado, velho. Essa dupla devia ter vingado, não? Só que é o pior, porque dessa vez o Rob Schneider tem falas. É. Exato. Tem muitas. Ele ajuda muito nesse filme. Pois é, cara, ele ajuda muito nesse filme, o Stallone. Se ele não tivesse tirado a máscara e não tivesse Rob Schneider, acho que seria um bom filme. Dele, se ele não tivesse falado nada, né? Exato. Se fosse dublado pelo Schwarzenegger. É, cara, o... E, mano, porra, eu era já de merda na época, eu gostei desse filme, cara. É, ele tem a boca, ele tem a boca igual a do Dredd, isso lá é verdade. É. Cara, esse é um filme que fechão, você acha foda Dredd, quando... É. Tu acha o filme foda quando tu vê a primeira vez. Quando tu bate no replay, tu... Caralho. Hoje você olha, que é tipo... Como seria se o Dredd fosse parte do Kiss. Sim. Tem uma bota aquela escritura do Kiss. É porque tu olha, tipo, tu entra no MDB, aí tá ali assim, ó, estrelas. Sylvester Stallone, Armand Assan e Rob Schneider. Daí, tipo, tu olha assim, não, cara. Não quero esse filme. Mas o Mean Machine, cara, que é um dos principais vilões do Dredd, tá muito bem adaptado. Ah, ali, tá, né? Tá bem feito, né? Mas, pelo menos visualmente. O robô lá, que é um efeito prata massa pra caramba. Mas só que faltou aquele efeito de morte desenfreada que o Dredd tem, que parece assim, exatamente. Tipo, o Grant Morrison. Que o... Nem o Grant Morrison copia, é o Garth Ennis copia pra cacete. Uhum. O Garth Ennis copia esse estilo de... A cada instante alguém morre, de maneira mais escrota possível, sem parar no Dredd. Mas o Garth Ennis começou nos Estados Unidos como roteirista do Juiz Dredd, cara. É, verdade. As melhores histórias do Garth Ennis são com o Juiz Dredd, que é genial a história dele. E era ele e o Steve Dillon no desenho, a parceria começou no Dredd. Felipe Dillon, né? Cara, eu gostava daqueles robozão que apareciam no filme, cara. Achava muito maneiro. É. Mas aqueles robozão tem na história em quadrinhos, que são os juízes lá. Eu achei muito massa. Vamos seguir aqui. Em 95, Assassinos com o... com Antônio Bandeiras ali. Eu gostava desse filme. Esse filme é legal, né? É, que eu lembro que tinha gostado, mas eu não lembrava nada dele, não. Ah, é legal. Ele é bom. Pô. Antônio Bandeiras, insano pra caramba, muito insano, bom. Insano, cara, loucaço, velho. É, o Antônio Bandeiras usando aquela filosofia de vilão de anime ou de mangá. Porra, tipo, eu sou o número 2, pra ser o número mais foda eu tenho que matar o número 1. Olha aí, quer mais o quê? Quer mais nada. E, tipo, não fala por quê, né, que ele quer fazer isso. Ele vai conseguir contratos melhores. Porque o Stallone meio que recusa um contrato. Então, o cara que tinha contratado ele pra fazer o trabalho resolve contratar outra pessoa pra matar ele. Aí o cara aceita falar. Tipo, porra, esse cara aí. Ele eu vou ser o número 1. Foda-se. Sou eu. Tipo, filosofia de Street Fighter. Vou vencer o Ryu pra ser o número 1. Caralho. Acho bom que o filme começa mostrando que não vai ser uma coisa muito leve, porque ele mata o amigo dele no começo do filme. Cara, esse aí eu também não lembro porra nenhuma, mas eu acho que eu achava legal. Só que assim, cara, em 96 teve um filme dele que é um filme que eu odeio, porque eu assisti, sei lá, umas 5 vezes seguidas. Daylight, cara. Daylight. Cara, esse filme é legal. Aquele maldito túnel. Cara... Eu tive um problema com esse filme, porque, sei lá, eu tava assistindo, eu tava na casa de um primo meu assistindo, aí, sei lá, tava lá pelo final do filme já terminando, ele chegou e quis assistir também, aí tipo, eu assisti duas vezes, cara, aí, tipo, sei lá, eu voltei pra minha casa, meu pai tinha alugado esse filme e tava assistindo. Aí na semana na escola lá, acho que não teve uma professora que faltou. Vamos passar um filme pra criançada. Que filme era? Na porra do Daylight. Ah, mas cara, muito pra criança. Passar Rei Leão, que não faz o menor Daylight. Mano, passaram outra face uma vez no colégio. Ui, cara. Não, pior, uma vez passaram Vizinhança do Barulho no colégio. Aquele pessoal era muito doido. Eu acho que eles pegavam os filmes sem ler sinopse nem nada. Sabe? Hoje em dia você volta lá, tá passando brasileirinhas pra criançada, né? Tá ótimo. É, cara, mas esse filme eu lembro que era legal, cara, mas tipo, eu fiquei tão puto. Porque estragou o filme pra ver, né, cara? Estragou o filme, cara, sei lá, o filme pra ver é uma bosta. Pô, cara, eu adoro esse filme. Mas era maneiro, cara. Até hoje. O pessoal faz. Hoje vamos fazer um filme que mostra o valor da vida. Faces da morte. Exatamente. isso aí, cara, isso aí. Mas era um filme legalzinho, cara. Era um filme legalzinho. Stallone lá. Correndo ensinando as pessoas a fugir de túnel. Tá bom. Porra. Pelo menos é que nem Mark Wahlberg ensinou o povo a fugir do vento, né? É. Nem me lembro. O que? Marciano? Ou é o último? Esqueci o nome do porra do filme. Fim dos dias. Fim dos dias. Não, fim dos dias é foda, mano. Fim dos dias é. Tá ventando? É, vá pra direção contrária. Eu só vi pânico com o vento igual. Eu só vejo, na verdade, quando meu pai peida, porque é assustador tanto quanto. Deixa eu seguir aqui. 97 tem Copland. Copland ficou gordinho. É um gorducho, cara, fazendo um policial fazendo de bosta. Querendo mostrar que sabia atuar. O que acontece na cidade controlada pela milícia, Copland. É mais ou menos isso mesmo. Oi, e tem um elenco da hora, hein, mano. Tá ele, o Rob De Niro e o Liriota. Olha. Na época, o Liriota só fazia papel de agente corrupta ou de criminoso ou terrorista. O Liriota só fazia filme A, né? Porque hoje em dia ele só aparece em filme B, né? Tipo, Em Nome do Rei. Obrigado por me falar que o Rei Liotta ainda está vivo e atuando. Correto. Sim, Godoc. Acho que eu tinha morrido. Ele está aí, cara. Está entre nós ainda. Também. Depois, deixa eu ver o que teve aqui. Teve The Good Life, eu não sei que porra é essa. Também não. Agora começa um filme que eu não faço ideia. Agora começa Formiguinhas. Formiguinhas. Formiguinhas é maneiro. Formiguinhas é maneiro, cara. E dupla formiga que é a cara dele, cara. Nem sabia que a cara dele. Imagina ele dubando, né? Quando ele fez Rambo 1, que ele fez no final, ninguém entendia o que ele falava. Imagina ele falando um filme inteiro só com a voz, né? Fazendo um filme só com a voz. Cara, 2000 tem O Implacável. O Implacável é legal, cara. É, eu não lembro disso aí. Acho que eu não assisti mesmo. Ele é tipo um mafioso que volta pra cidade. Ele tá aposentado, volta pra cidade dele e o irmão dele tá morto, uma coisa assim, cara. Quem que matou o meu irmão? Ele começa a matar, massacrar os pessoas. Foi nesse filme que ele chamou o desempregado sumido com a cara troncha do Mickey Rourke pra trabalhar de novo. Foi ele. Mickey Rourke tinha feito a colônia com o Van Damme, mas sumiu. Aí ele foi lá e chamou. Disse, cara, vamos fazer um filme. Podia ter deixado lá, quieto, né? Aí em 2001 tem Alta Velocidade. Não vi. É aquele de corrida. Não, eu vi, mas eu lembro só da cena dos caras correndo com o Fórmula 1 na rua da cidade. Sabe? É um filme de Fórmula 1 em que ele é tipo um assim: é o Sylvester Stallone se ao invés de ser o Rock ele fosse o Ayrton Senna. Mais ou menos. Inclusive fala que ele se inspirou na Ayrton Senna pra fazer esse filme. Eu achei uma bosta quando eu vi. Só faltou subir a escadaria lá do negócio com o carro, tá ligado? Você espera anos pra ver um filme do Stallone fazendo o que ele faz melhor, que é matar a pessoa. É que nem aquele filme Legionário com o Van Damme. Você espera pra ver o Van Damme dando chute em alguém e não faz nada. Corre o filme todinho. É, né, cara? Decepção, né? Aí tem Detox. Detox é um filme que me deu um ódio da porra, porque você sabe quem é o assassino no começo do filme por causa da voz. Detox eu não cheguei a ver inteiro, então nem sei, nem vou falar sobre. Não vi inteiro esse filme, não, só vi o começo. Eu caguei pra esse Detox. Temos Missão Perigosa em 2002. Não sei que filme é esse. Não sei que filme é esse. Cara, também. Tá foda, velho. Tá foda. Acho que o filme vai ser uma Missão Perigosa. Eu tenho aqui, ó, tipo, Táxi 3. Passageiro do aeroporto não acreditado. Voltando ao princípio. Porra. Cara, em 2003, depois de tanto sucesso, o cara não é acreditado no filme. É muito sacanagem. Deixa eu ver, né, cara? Aqui, ó, 2003, Shade, nos bastidores do jogo. Não faço ideia disso. Faço ideia, velho. 2003, tem... Mas, olha o elenco. John Niculo, Cal Mazzacone Sr., George Tovar. Quantos desses caras você conhece? O filme é francês, na verdade. Caralho. Aí, sei lá, em 2003, tem Pequenos Espiões 3D, Game Over. Que ele faz o vilão. Ele faz um vilão que não é vilão, que no final fica bonzinho. O mais engraçado é que nesse filme aparece o Danny Trejo. E o Danny Trejo no filme, O nome dele é Dani de Machete Trejo. Isso, é. Ele é tio, ele é tio, ele é tio das crianças, né? É tio. Ele é irmão do mulher, Bandeira. Isso aí. Ele é comeu o Roberto Rodrigues, esse filho. Sim. Ah, vamos seguir aqui, cara. Tem muita coisa merda aqui, velho. Mas em 2006 temos Rock Balboa aí, ó. Rock Balboa. Oh, e aí, isso é bom. Aí sim, cara. Porra. Muita coisa mas fraca é só o adversário dele, mas o resto. Mas de 98 a 2005, o cara teve um momento péssimo da carreira dele, né, velho? Sim, por isso que o Rock Balboa é de novo a história da vida dele, né, cara? Ele tá lá fudido, ele é um fudido que volta no auge, né, cara? Por causa dessa 30 coisa. Anos depois disso aqui, ele volta no seu aposentadoria e põe as luvas pra sua última luta. É a história do Rock, do Stallone, cara. Porque o Rambo, o Rock Balboa foi mais o seguinte, vou fazer um último filme, só pra encerrar minha carreira. Aí ele começou a vender com essa melhor coisa, vou continuar. Deu certo, vou continuar. O pessoal ainda gosta de mim, cara, então vamos lá. Mas é, cara, é um diretor bom, até um roteirista bom também, mas ele quer ser ator todo dia. Né? É, o problema dele é esse, né? Ele quer ser ator. Exato. E é mais um filme que ele bate em quem? Quem que ele bate? No negro. Quem que ele bate? É. Ah, mas nesse filme, diferente dos antigos, o negão merecia apanhar. Chupa! Não, cara! E é legal que assim, ele percebe que ele tá muito, muito velho, né, cara? Aí, cara, ó, você tá velho, cara, você não tem velocidade nenhuma, então vai ter que ser na força. Ele tava aquele cara forte, sem definição, ainda porque ele tava saindo daquela parte meio gordinha aí do. Sim, é forte e gordo. E a idade não deixava. Sim, cara, ele parece que esse cara é muito inchado do trago, assim, tá ligado? Sim. Mas é um bom filme, cara, é um ótimo, puta, velho. Eu gosto desse filme é que tem a menina do primeiro, né, que ele dá uns pega nela, que é a Maria, que aparece no primeiro filme. Isso, mais velho. E a garota que aparece com a mãe de filho lá, com o moleque. Sim. Isso, a menininha que tá no filme. Aquela que ele dá uma carona penha pra ela no primeiro filme, que manda ele se fuder no final. Exato. Se eu tivesse escutado você, eu não tava na merda hoje, Rock. Olha aí, Rock. Pega a galinha, Rock. Agora ele não consegue pegar a galinha, quando ele não consegue se arrastar atrás dela, né? É porque ele finalmente aprendeu aquilo que o Mickey ensinou ele no primeiro filme. Dê a carona pra galinha, Rock. É legal, cara, é legal. Aí os caras, porra, não satisfeitos, vão fazer mais um filme aí. Puta, não sabe a hora de parar, né, ô Stallone? E tem, sei lá, tem um discurso bacaninha ali no meio, né, que ele fala. Discurso foda pro filho dele, né, cara, que a vida Nada vai te bater mais forte que a vida. Porra, tem mais duro. E meu pinto, fica mais duro. É muito massa, velho. Então vamos seguir aqui, cara, temos Rambo aí. Ser o final do Rambo, também acho que não vai ser. Esse filme é uma sangria desatada. Porra, eu delirei assistindo esse filme, velho. Poder dar um tiro no cara, no chão. Cara, esse filme tem completo no YouTube. De vez em quando eu tô triste com a vida, eu posto esse filme e falo, caralho, eu queria fazer isso. Essa que o Amaro citou, que ele mata o cara com a metralhadora do Jeep, assim. Tipo, aqui o cara vira uma névoa. Ele é escondido do Jeep todo, né? Porque ele virou uma névoa. Porra, quando o cara se liga faz, eu toda vez eu levanto e aplaudo. Não tem condições não. Aquele negócio o cara vira uma monta de fumaça, cara. É a única coisa que ele poderia virar aquela distância, velho. É. E quando ela arranca a garganta do cara com a unha. Sim! Arranca o povo. Esse filme merecia uns 15 Oscars, velho. Porra, esse filme, aquela cena da metralhadora, é tipo aquele jogo de FPS. Que você pega a metralhadora e fala, agora eu vou me vingar. E tu mata tudo que tá na tela. É isso. É isso, cara. Aquelas metralhadoras posicionadas numa fase do jogo que ela tem munição infinita. Tu pega o Kill Friends do GTA, tá ligado? É. Kill Friends, sai matando todo mundo. Puta, é isso, mas se tem uns caras que merecia morrer, aqueles caras daquele exército, né, cara? Campada de filhos da puta, né, cara? Porra. Aquela milícia fudida lá é genial. Aquele filme você falava, né? Realmente todo mundo aí merece morrer. Até o Padreco, filho da puta, velho. É, não, a gente vai lá, aí, vamos conversar com eles. Tá. Ele vai ficar tudo bom, porque vamos conversar com eles. Eles são pessoas racionais, sei o quê. No, aí ele só descobre que os caras foram tudo sequestrados, as mulheres, tudo violentadas, sei o quê. Não vai dar certo, cara. Os caras não querem diálogo, porra. É. Sim. Cara, agora, e o facolão que o Rambo fabrica pra esse filme é muito bruto também, cara. Sim, cara. É um tipo, pedação de aço com fio, cara. É só isso, cara. Agora aquela cena dele correndo da explosão e se ligar vagabundo, né, Dona? Pelo amor de Deus. Ele não tem mais força, né, cara? Tem, né, cara? Porra, eu fiquei cansado vendo aquilo e, porra. Olha, a faca, cara. Essa faca dele tá tipo um nível de ser a espada do Guts, tá ligado? Do Guts, né? Ele metralhando é pelanca pra tudo quanto é lado, tá ligado? Tipo aquele bagulho batendo, assim, né? Quando ele corta o cara no meio do final também. Assim, o filme é ótimo, o CG é extremamente vagabundo, né? Porque quando ele chuta o cara, o negócio dele é tão. Puta merda, nível record. Seguindo aqui então. Cara, tem aqui um compact. Comeback Ish, que eu não sei que merda é essa aqui, 2009. É um filme de Bollywood. Ele tá acreditado como Sylvester Stallone, né? Então eu não faço ideia que é esse. Ah, ele fez ele mesmo, é um filme de Bollywood. Filme indiano. Cara, indígena. Indígena. A gente viu essa aí. Mas aí, cara, aí temos mais um que pra mim é foda pra a caralho. A melhor ideia de todos os tempos. Porra, Mercenários, né, velho? 2010. Pô, caramba. O cara fez o que todo mundo queria que ele tivesse feito há tempo, né? Que é um filme sem roteiro, só matando pessoas e com gente da anterior. Os melhores matadores de pessoas num único filme cuja história é matar pessoas. Se ele tiver sem saco pra escrever e pagar um bêbado pra escrever um roteiro, já vai estar ótimo. Só botar todo mundo e alguém, tá ótimo. Ah, cara, mas eu não vou assistir esse filme, não. Porque ele disse que os brasileiros trabalham por macacos, que não sei o quê. Trabalham por água. Não sei isso, caralho. Pô, o cara chamou Jason Statham, que tipo, ele é legal que ele pegou os caras das antigas e os caras. Os caras novos, né? Viram eles depois. Os caras substituíram ele, né? O cara chama Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren. Aí tem o Rand Couture, Steve Austin, cara. Quem mais tem aqui? Tem o. Tem o. Eric pai Roberts, do cara. É o pai do Chris, Eric Roberts. Mickey Hurk. Eu tô lendo aqui o elenco. Tô vendo, né? Você tá falando essa frente certinho do ITV. E ainda puxa uma participação do Schwarzenegger no filme. E do Bruce Willis, cara. É sensacional Church? Isso, velho. Cara, ele lavou a alma dos anos 80 inteiro naquela cena da igreja, né, cara? É. A cena da igreja é foda, mas o que é que o diabo está de errado com ele? É que ele ser presidente. Quer ser o presidente. Que, pô, foi um evento. Você emagreceu. Você engordou. A dificuldade que ele teve pra correr no Rambo, ele mostrou que já não tinha mais, porque ele voltou à forma de um jeito que eu fiquei impressionado. Ele perdeu peso pra caramba, né? E ele dá uns golpes de jiu-jitsu foda pra cacete no filme. Uhum. Só que ele some em cima do cara ali que eu fiquei com inveja, nem eu consigo. É nesse filme que o até que os dois. Ah, não, acho que é no segundo, né? Que os dois vão pro hospital várias vezes. Sim, sim. É. Não, tem até uma foto deles batendo papo na cama do hospital. Dois pés quebrados. O Mercenários 2 é o de 2002, cara. Eu achei mais divertido. Velho. Sim, Mercenários 2 eu achei divertido por quê? Porque a cena final de luta com o Van Damme, todo mundo achando vai ter uma porrada de artes marciais. Não, ele faz a coisa mais simples do mundo. Ele pega o Van Damme e baixa a porrada nele com a corrente. Eu acho muito. Eu tô velho, caralho. Eu não vou no braço. Eu não vou, né, cara? O Van Damme é bem mais novo que ele, tipo. Eu não vou fazer um espetáculo. Você nunca pensa no Stallone, tipo, convencendo usando artes marciais, né, cara? Mas também é um tiozinho de 60 anos. Ah, nem quando era novo, né, cara? Você sempre pensa nele metendo porrada, né, cara? Metendo bronco. É um tiozinho de 60 anos. Forte pra caralho, espancando outro sujeito com uma corrente. Pense nisso. Um sujeito que merece, diga-se passagem. Não, e o nome do do Van Damme é Villain, né, cara? É, Villain. Mas nesse eu achei foda, cara. Eu acho que eles se superaram. O cara conseguiu trazer o Chuck Norris fazendo piada de Chuck Norris Facts, cara. Sensacional. Observação aqui, eu falei que Danny Trejo comia Roberto Rodrigues. Scott Adkins deve comer Van Damme, porque pra onde Van Damme vai, ultimamente ele vai atrás. Você já viu um filme de Van Damme, que ele sempre é um, tipo, o subchefe é ele. E é impossível você acreditar que Van Damme consiga vencer Scott Adkins. E ele vence em todo o filme. Sim. Cara, olha, Scott Adkins, 15 piruetas, ele tá uma girafada. Olha essa imagem que o Godoka passou, cara. É o supra-sumo dos anos 80, velho. Cara. Meteram bala. Olha essa arma que o Chazelle tá segurando. A arma na cintura, cara. Como um homem segura. Homem não mira. Não mira. Não sei, sabe aquele vídeo da dança de Van Damme em kickboxer? Sim. Preste atenção na posição do Stallone no meio. Ele tá parecendo que tá dançando o começo da dancinha. Bata palminha e rebola ali. Esse filme é muito bom, cara. Eu acho que foi mais legal que o primeiro, porque eles fazem muita piada em cima deles mesmo, assim, sobre o fato de ele estar acabado, cansado. O negro arrancando a porta do carro. Sim. Quanto menos a sério se leva, melhor fica. Absurdo, né, cara? Ele arrancando a porta. Não, e aquela cena que o cara vira a esquina e todo mundo atirando nele ao mesmo tempo. Ele entra na portinha ali. É muito bom, eu gostei, cara. Que o cara novo, cara, assim, o galanzinho, leva a bala antes da metade do filme, cara, e morre. Não aguenta, tá? E Chuck Norris aparece dando um especial do Broforce, né? Que cai tiro do céu na galera. Morre todo mundo, ele chega com uma submetralhadora na mão. Só isso, ele consegue matar todo mundo. E no meio detalhe que os caras perguntam, cadê o exército que fez isso? Aí veio o Chuck Norris sozinho e ele vira pra todo mundo e fala: ninguém fala nada, deixa que só eu falo. Eu acho engraçado quando o Chuck Norris tá lá no meio, depois no final lá, que ele aparece também dando tiro. E ele andando dando tiro com a arma na cintura como se nada tivesse acontecendo, né, cara? Uh-huh. Ele andando e desaparecendo na coluna, tipo o guardião, sabe? Sim. O Chuck Norris. Cara, é muito bom aquilo, velho. Porra. O filme tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo. O negócio ficou muito bom, cara. Aí, deixa eu ver o que mais temos aqui em 2012. Alvo Duplo? Não, quem viu esse filme? Eu vi o filme. É? Ele... Mais ou menos. Todo ruim, não. É até bacaninho. Mas é aquele típico filme de duplo policial, de raças diferentes, aquela coisa toda, que você já viu em Hora do Rush, já viu... Em, sei lá, Máquina Mortífera, só que sem muito carisma, assim, não me ganha, não. É, sim. Também e tem Christian Slater e Jason Momoa, né, cara? Puta merda. É. E Jason Momoa não me ganha como vilão de jeito nenhum ali, nesse filme. Não, Jason Momoa não me ganha como nada, tá ligado? É, exato. Tem uma luta de machado no final que você vê que tá meio lento, sei lá, tá esquisito, é... Depois tem aqui Rota de Fuga. O filme dele, né? Esse... Não conheço também. É bacaninha também, eu assisti duas vezes. É o típico filme de fuga, obviamente, já diz o nome, né? A merda do nome do filme. Ele é um cara. Você sabe a história, né, do filme? Não. É com ele e o Schwarzenegger, né? É, isso. Ele é um cara que é contratado pra testar a segurança dos presídios. Ele entra em anônimo. Só quem colocou ele lá dentro e o diretor do prédio sabe que ele tá lá. E ele mostra que ele consegue fugir. Se ele conseguir fugir, ele tem problemas. Ele aponta os problemas e as pessoas têm que resolver. Aí ele é levado pra essa prisão, só que tem alguém querendo se livrar dele. E apaga um registro dele. E ninguém sabe onde ele tá. Isso sempre acontece com caras infiltrados em prisão, né? É, corretamente. Até com o Jack Chan aconteceu lá no desenho. Porque os caras são idiotas o suficiente de ter, sei lá, uma ou duas pessoas só que sabem disso. Sim, sabe? É, né, cara? Então, de parabéns, o pessoal que escreve isso. Aí, mas é... que é um chefão lá da máfia, mas você não sabe, é um chefão procurado. Você não sabe, isso é um spoiler. Você não acha mesmo? E o diretor do PC é Jesus, que é Jim Caviezel. E ele tem que escapar e acaba descobrindo que a prisão, ela é móvel, na verdade. Ele não tem como sair de lá tão facilmente. É bacaninho. É divertido, é interessante o jeito que eles resolvem, dão um jeito de fugir e tal, mas assim, também não é um filme que não é um filme que você esperaria ver Stallone e Schwarzenegger junto, porque você querer, eu mesmo particularmente queria ver os dois brigando, eles não brigam, eles viram amiguinhos. Sim. O que é muita graça do filme, é isso. Nem aquela briga estilo crossover de história de quadrinhos, assim, rola uma briga e depois os caras ficam amigos. Ainda, né? Ainda tem uma troquinha de tapa lá, mas não é grande coisa não, eles ficam amiguinhos logo no começo. Nem dá pra sentir emoção. Cara, depois aqui, Ajuste de Contas. Pô, eu não vejo mais nada do Stallone, velho. Não vi mais nada. Também não, desses últimos também, cara. Depois de Mercenários, eu não vi mais nada. É muito legal, cara. É o Rock Delirio contra o Turo Indomável, cara. Ah, é, velho. Eu trailer, eu achei genial, trailer. É, eu tenho que assistir esse filme. Eu tô com ele guardado na minha importadora, mas até hoje não assisti. Não, é legal. Cara, ele tem humor, assim, né? Ele é levado um pouco na zoeira também, não é? Sim, cara. Eles tiram sarro de todas as coisas dos filmes deles, né? Ele vai lá, eu vou treinar boxe aqui na carne. Não, o que treinar boxe, cara? Carne é cara, não sei o que, cara. Você vai ficar batendo na carne, cara? Você não sabe que tem inspeção sanitária aqui, cara? Tô maneiro, maneiro. Edson colocou uma imagem aqui no chat. Eu quero que você veja aqui. Eu quero saber se vende essa peruca, essa barba do Falco com tamanho grande, porque eu quero comprar cabelo. Eu quero pra mim, né? Parece grande, mas eu quero. Caralho. Aí, sim, tem 2014, Mercenários 3. Eu não assisti. A maior burrada de todas foi colocar esse filme pra ser PG-13. Ficou uma merda. Ficou uma bosta. Ah, cara. Foi triste. O elenco, assim, cara, é quase bom. Eu não gostei porque eu vi que eles tiram o Terry Crews no começo do filme já, cara. Eu não curti isso, cara. Aí eu acabei não assistindo. Cara, engraçado que nesse filme, eu não sabia que era Ronda Rousey, não sei lá. E no começo do filme ela vai pegar um pessoal numa danceteria lá e ela tá de salto alto. E ela de salto alto lutando, se correndo. Eu não sabia, eu achava que ela não sabia lutar, quase isso. Não sei quem era. Pô, eu não vi, cara. Não... E pior que foi isso que falou mesmo, o esquema do PG-13 também. Porra, velho. Cara, não, pode esquecer esse filme. Porra, não rola, né, velho? Não, não faz sentido nenhum. Não rola, deram muita atenção pra esses carinha novo, que ninguém sabe quem que é. Achei cagado, porque o time dele só volta no final do filme. Se morressem todos os carinha novo, seria melhor. Tiraram o Wesley Snipes da cadeia pra filmar lá com eles. É, exato. Pagaram a fiança dele. E, cara, o último filme listado aqui, Lute por Sua Vida, que eu também desconheço. Hein? Nem eu. Deve ter lançado, sei lá, mês passado. É um documentário, né, isso aí, então. Drama. Eu não faço ideia. Tá na lista do IMDb. É um documentário. Tá na lista do IMDb, eu tô lendo. Tem, né? Tem não, né, sei lá, é um off do Rock que vai ter ano que vem. É, o do Creed, né, cara? Esse é o Creed. Do Apollo. Esse... É, finalmente, né? Depois de bater em 5 negros, ele vai lá e ajuda um. Finalmente. Um momento agora, informação importante aqui. Lute por Sua Vida tem Terry Crews. Já vale a pena. Ó, então vou baixar aqui pra assistir. Cara, O Stallone anunciou que vai ter mais um Rambo. Provavelmente vai ser o último, mas vai ter mais um Rambo. Vai ter mais um. Não tá aí nos coisas, mas... É, ele falou que seria alguma coisa do tipo, ele voltando pra terra dele e lutando contra o pessoal que tá esculachando os índios, alguma coisa assim. Eu achei que tá destacado aqui no IMDb, tá assim, o Mercenários 4, anunciado. Aí tá aí, assim, o nome dele, Barney Ross, rumor. Tipo, o bagulho foi anunciado, mas o nome dele é um rumor, sabe? Não, não tô entendendo isso aqui. É que é um personagem que ele já fez em 3 outros filmes, né? É. Agora vai ser o irmão gêmeo malvado dele, que tem um bigodinho de vilão e um tapa-olho. Tá é bem o assim. Rosa agora. É, tá bem assim no MDB, eu passei aí pra vocês como é que tá. Porra. Opa, informação triste agora. Luto por minha vida tem Thomas Jane. Putz. Luceiro da Laíca. Mas é filme de autoajuda, mano. Cara. Então, é, filme de autoajuda. Ele dublou um personagem no filme do Ratchet Clank, né, cara? É, Ratchet Clank, verdade. É o cara que você não entender falando a ele. Mas é, cara, acho que o último filme dele anunciado mesmo pra sair agora só esse, o Creed, né? Ele... Indo lá ajudar o filho do Apolo. Secret, uma história sobre um rapaz que quer escrever um blog e tal. Secret. Descobrindo a sexualidade. Ah, galera, então era, porra, quanto tempo? Tem quase uma hora. Puta, mais de uma hora e meia, cara. Puta, velho, vai ser uma merda editar isso aqui. Vamos encerrar, já falamos tudo que a gente podia sobre a vida do Stallone. Eunuco. Considerações finais aí, quiser fazer teu jabá e falar alguma coisa. Falar alguma coisa sobre o Stallone. O Stallone é foda, já devia ter ganhado um Oscar há muito tempo. Melhor do que o Leonardo DiCaprio, que nunca vai ganhar também. Não, é foda pra caralho. Leonardo DiCaprio é azarado, né? O Leonardo DiCaprio ia fazer um esquizofrênico que tem 24 personalidades, né? É. Alguma dessas sem ganhar Oscar, cara. Que eu postei lá que um dia ele vai morrer, aí algum ator vai fazer um filme sobre a vida dele e esse ator vai ganhar o Oscar. Cara, é mais fácil o Rob Schneider ganhar um Oscar do que o Leonardo DiCaprio ganhar agora. Aí fala aí, louco. É, bom, valeu pelo convite, pessoal. Rambo é foda, Stallone é foda, Brucutu Music é um filme é foda. E passem lá no Baile dos Enxutos, bailedosenxutos.com. E a gente tem resenha, a gente rega 13, a gente tem o Dadá. Chupa vocês, a gente tem o Dadá. A gente tem o Gariba. Aí, ó. Puxei. Aí, ó. Eu vou fazer a montagem do Loki falando. Eu tenho o Dadá. Nós temos o Gariba. Nós temos o Gariba. Cara, eu não sei quem é pior, então. Tá. Obrigado. Então é isso aí. É isso aí, valeu pelo convite. Valeu, Amaro, meu filho. Opa. Primeiramente agradecendo o convite de última hora, porque né, agora você verá que os downloads triplicarão com minha presença. E quero dizer que visitem o... Amado, sem cair. Oi? Primeira vez que você participa sem cair, cara. Eu tava falando pro Evandro, depois que essa moda de GVT chegou aqui em Caruaru, a internet da prefeitura tá prestando. Porra. Todo mundo quer pagar, menos eu. Depois que o Amaro melhorou a internet, a gente não convidou mais ele, tá ligado? Exato. André, vagabundo, olha. Perdeu a graça, tá ligado? Fazer que no HQ Funk que eu participei, uma vez só durou 10 segundos minha participação. Fantástico. Eu ouvi tudo, mas não participei, não falei nada. Bom, enfim, visitem meu site, que eu não tô escrevendo muito, mas vou voltar, que é o hellboynews.wordpress.com. Eu tenho que começar a pagar pra botar o Discos, né? Porque todo mundo já tá reclamando comigo, já recebi milhões de reclamações. Faz no Blogspot, o Blogspot aceita discos. Olha aí, vou ter que voltar pro Blogspot então, porque eu tinha um Blogspot. WordPress aceita discos, cara. Não, WordPress gratuito não, só o pago. Ah, eu sou pobre, lembre disso, eu moro no Nordeste, não tenho dinheiro nem pra comida, como é que eu vou pagar a internet? Eu vou usar a prefeitura. E é isso, obrigado. Isso aí, Amaro, muito obrigado pela participação aí. Então é isso aí, galera. Não acessem os Super Amigos, acessem a página desses malucos aí. E até a semana que vem. E agora a gente tem feed também, então aproveitem enquanto os episódios estão lá, não sei quando some. Até a semana que vem. Falou, abraço, tchau. Como um peixe. Fecha a boca. Peixe com peixe. Rock, pega a galinha, Rock. Pega o gariba, Rock. Pega o gariba. Vai pegar a galinha, Rock. maconha faz mal, sabia? Tu é o quê? Policial, é? Sou. Que cara atrevido! Quebra a cara dele! E dessa coisa horrível. Que... Tá tua mãe, seu animal! É isso mesmo! É isso aí!